lado um carrasco e um martelo na mão, olhando os pregos e a multidão. Sente um grande vazio se ouvia. Maria olhou.